Guilherme, voltamos a falar aqui da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, sessão desta segunda-feira, e uma informação. O vereador Chico Noroeste do PSC, que até então vinha exercendo a função de líder do governo aqui no Legislativo, ele renunciou ao cargo e vai nos falar agora os motivos que o levaram a essa renúncia. Primeiramente, vereador, bom dia. O que o levou a renunciar ao cargo de líder do governo aqui na Câmara? Olha, questão de peculiaridades, mas o foco principal é que eu tenho que me dedicar quase que exaustivamente com relação ao curso de medicina para a Unoeste Campos de Foz do Iguaçu, ou melhor dizendo, para a cidade de Foz do Iguaçu. Já é público e notório que esta Casa de Leis, a Câmara Municipal, criou uma comissão especial, sendo eu o presidente, para que trabalhemos no sentido de agilizar o curso de medicina para Foz do Iguaçu, seja pela Unioeste ou seja para a Unila. Então, preciso focar esse nosso trabalho. Agora é o momento, nos resta pouco tempo, só o setembro, outubro, novembro. Esse trabalho terá que ser feito, porque o ano que vem há eleições e eu penso que este é o momento. Momento de sabermos o que pensa o governo do estado, nosso colega governador, que foi deputado junto comigo, o que, que pensa sobre o curso de medicina para a cidade de Foz do Iguaçu através da Unioeste. Diga aqui de passagem, um curso que já está aprovado, um trabalho que eu fiz como deputado, que veio numa parceria brilhante, invejável, inclusive com a participação, a contribuição da Itaipu Binacional, que coloca o Hospital Costa Cavalcante para ser o hospital de ensino. Nesse caso, o governo do estado não precisa construir hospital, não precisa manter hospital, não precisa fazer as implementações, nem pagar nem água, nem luz, nem telefone, nem serviços gerais, absolutamente nada. Tudo fica por conta da Itaipu Nacional, da Fundação de Saúde Itaguapi. Portanto, um curso barato, um curso que, quando comecei a trabalhar, pensei em aproveitar tudo que já tinha pronto. Você, a população sabe, nós temos um curso de medicina já em Cascavel e trabalhamos uma extensão. Está aprovada a extensão para o campo de Foz do Iguaçu, portanto, tudo pronto. O curso em Cascavel, uma extensão para Foz já aprovada, nós temos o campus da Unioeste em Foz do Iguaçu e essa parceria da Itaipu Binacional. Resta apenas construir os laboratórios e folha de pagamento e nada mais. Segundo as informações que nós temos, com 1,5 milhão você faz todos os laboratórios e paga a folha de pagamento de um ano todo, quer dizer, 1,5 milhão de reais para uma conquista dessa natureza, uma vitória dessa natureza para Foz do Iguaçu. E eu penso que é esse o momento de trabalharmos de mangas arregaçadas, com muita dedicação, com muita determinação, porque o governador pode sim nos atender, porque é até uma questão de justiça, porque além das necessidades que todos nós sabemos, a questão de médicos, que falta médicos em Foz do Iguaçu, é uma questão de justiça, porque todas as cidades do poste da cidade de Foz do Iguaçu já possuem curso de medicina. Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, por último, inclusive em se falando por Francisco Beltrão, o último curso de medicina que foi implantado, inclusive o estado fazendo investimento astronômico, se falou na imprensa 20 milhões, 30 milhões, aqui em Foz do Iguaçu 1 milhão e pouco. Por quê? Porque as estruturas já estão todas prontas para isso. Então nós vamos aproveitar este momento, vamos conversar de novo com o governo, saber do governo do estado o que pretende fazer, se pretende implantar. Ótimo, se não, aí nós temos que seguirmos essa questão da Unila. Da Unila, que todos nós sabemos que a presidenta, através do Ministério da Educação e da Saúde, falavam em 2016. Mas em 2016, todos nós sabemos que há uma eleição o ano que vem. E por haver uma eleição o ano que vem, não deixa a cidade segura disso. Porque a pessoa que fez a proposta pode ser que não seja eleita. E aí não pode, evidentemente, um outro governo, eventualmente seja eleito, nos dar a garantia de que essa proposta possa ser efetivada. Quer dizer, não dando certo pelo Estado, nós vamos trabalhar a questão da UNILA. Mas aí nós queremos que avance essa questão do curso da UNILA. Nós queremos ver a construção, pelo menos começar a se construir o local que vai abrigar o curso, a questão da aprovação do curso. Existe todo um rito, não é tão fácil se criar um curso de medicina. Então tem que avançar na criação, na aprovação por todas as instâncias e a questão da construção do local. É apenas hoje essa questão da UNILA, apenas a intenção, a proposta, e não nos deixa seguro. Então eu penso que o que nos dá mais segurança neste momento é a questão da implantação através do Estado, mais esse investimento, que é justo para com a população. Nós vamos fazer esse trabalho agora com muito afinco, porque nós queremos ver a satisfação dos pais de família, saber que seu filho pode se formar médico aqui. E queremos ver esta questão do medicina ser mais uma alternativa das nossas crianças, da nossa juventude, saber que pode se formar médico aqui. E aí eu tenho certeza de que após o curso de medicina, após o terceiro ano que já passo a fazer estágio, as coisas já começam a mudar. E eu tenho certeza absoluta de que, se tratando de filho de Foz do Iguaçu, ao fazer curso de medicina aqui, não tenho nenhuma dúvida de que vão optar em ajudar a sua cidade, ajudar a sua região, defender o seu povo, dar atenção de saúde à sua população. Aí sim, vamos começar a resolver o problema da saúde de Foz do Iguaçu. Mas a questão de deixar a liderança não significa dizer de que nós vamos deixar de dar a nossa contribuição com o governo. Até porque eu acredito, sinceramente, que o colega prefeito Reni Pereira tem todas as condições de fazer a administração, uma das melhores administrações, a melhor administração de todos os tempos pela pessoa dele, que eu conheço. Nós convivemos na Assembleia Legislativa e sabemos da sua humildade, da sua habilidade e do trânsito que tem hoje em todas as esferas, no governo do Estado e no governo federal. Portanto, reúne todas as condições de fazer um grande governo. E os resultados do trabalho desse governo já começam a aparecer. Até eu falava na Tribuna Livre da informação que nós temos de que, a partir já do mês de setembro, o município de Foz do Iguaçu vai passar a receber todos os anos mais R$ 36 milhões de reais para assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. O que nós vemos através desses recursos, a problemática da saúde começar a ser resolvida, porque todos nós sabemos que em torno de 33%, 34% é isso que o município vem gastando. E esse percentual, que constitucional é 15%, pode, em vez de 33%, 34%, baixar aí para em torno de 22%, 23%, que é um percentual compatível dentro da realidade. Da maneira como vinha sendo, não teria condições. Eu via aí num prazo, não era longo prazo não, num prazo curtíssimo, e viabilizar outras áreas, porque é inconcebível que o município continue gastando aí 33%, 34%, há quem diga que poderia chegar a 40% das suas receitas só na saúde, porque daí viabiliza as outras áreas, como por exemplo a educação, a segurança, a habitação, o meio ambiente, as nossas ruas de Foz do Iguaçu, que nós percebemos, né, elas precisam serem melhor cuidadas. Você sabe que onde que tem o asfalto estão deteriorados, questão da nossa, onde tem calçamento não tem asfalto, questão das nossas ruas. Não existe hoje placas de indicativo das ruas, os números são desordenados, então precisa se fazer uma geral na cidade. E penso que com a entrada desses recursos, o município vai ter condições de atender melhor, não só a saúde pública, quanto também as outras áreas de Foz do Iguaçu. Com relação a esses recursos, eu quero aqui parabenizar o prefeito Reni Pereira por tão curto espaço de tempo, digamos assim, resolver um problema que seria seríssimo para o povo de Foz do Iguaçu. E agradecer, evidentemente, o colega governador Beto Richa pelo bom senso, pela sensibilidade de atender esse pleito de Foz do Iguaçu em tão pequeno espaço de tempo. Vereador Chico Noroeste, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Portanto, Guilherme, falei aqui com o vereador Chico Noroeste, que renunciou aí ao cargo de líder do governo aqui no Legislativo, por conta de todas essas questões discutidas por ele. E agora o prefeito Reni Pereira terá que anunciar um novo representante aqui na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Volto com você nos estúdios da CBN Foz.